Sabe que dia é hoje? Terça-feira, 29 de maio de 2018. Liberdade de expressão é o maior patrimônio de uma nação. Em casa, no trabalho ou pelo celular, portalmorada.com.br. Informação de qualidade a um clique de distância. portalmorada.com.br. A informação além da notícia. Esta é a Rádio Morada do Sol Limitada. ZYK547. AM640 kHz. ZYD806. FM98,1 MHz. Araraquara, Estado de São Paulo, Brasil. Super-Homem? Não! É o Jacó Pereira! Olha o Jacó Pereira aí, gente! O galo já está cantando. O pão já está saindo. E o café tá pronto. E mais um dia começando. Por favor, hein? Capricha, o Jacó tá chegando. Gente, o Jacó tá chegando. Vocês não estão entendendo o que eu tô falando? E a partir de agora, na Morada, você fica sintonizado, informado e muito mais bem-humorado com a Hora da Viola. Apresentação, Jacó Pereira. Bom dia, Jacó. Vamos aplaudir. Jacó Pereira, entra com tudo. E aí, pessoal, 5:04, estamos chegando, meu povo. Olha o Jacó Pereira aí, gente. Alô, meus amigos, alô, minhas queridas amigas, alô, meu povo da nossa cidade Araraquara, alô, meu povo de toda a nossa região, aonde quer que esteja o nosso carinho, o nosso muito obrigado, a você, meu amigo, a você, minha amiga, que está aí acordando aí na sintonia, o nosso carinho, o nosso respeito. A você que já está acordado aí na sintonia, muito obrigado também. A você, especialmente a você. Desejamos um... Malandro, também bom dia. Sapatão, bom dia também. Vem em mim, morena, que eu estou afim. Faz de mim o que quiser. Fica comigo, minha amiga. Siga sua vida tendo a certeza que é Deus quem direciona o seu caminho e cuida para você, para que você esteja sempre em segurança. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo! Jacó Pereira! Esse amigo bonito de vocês! Pra toda criança, pra toda pessoa! Ui! Loucura! Gatão! Minha mãe fala. Todo dia. Ô, meu filho, mas você tá bonito, meu filho. Você tá bonito, filho. Ô, gente, aqui são exatamente 5:06, 5:06 aqui no Comando Menino Ilha. Bom dia. Tá bom, filho? Tranquilo? Certinho? Beleza? Chuva bastante, né? Que beleza de chuva, rapaz! É... Bom dia, mãe natureza! Aqui tá exatamente aqui na Bento de Abreu, está 21 graus, tá? E podendo chegar aí nos 27, e a chuva continua, 60% a possibilidade de continuar a chuva. Ontem foi um dia bem típico a São Paulo, né? Garoa, mas uma garoa com um ar quente, abafado. São Paulo é uma garoa gelada, aqui é uma garoa quente. Diferente, né? Mas olha, rapaz, a garoa de São Paulo é gelada, hein? Já foi mais, né? Antigamente era mais ainda, agora já tá mudando os tempos, né? Bom, aqui são 5 horas e 8 minutos, 5:08. Vamos com a primeira aí? Opa. Ah, pra você que está aí no seu trabalho, o Gessé tá sumido, hein? O Gessé, rapaz, o Gessé tá sumido. Ah, os amigos vigilantes, as cozinheiras, as padeiras, padeiros, confeiteiras, confeiteiros, pessoal que trabalha no supermercado de repositores, muito obrigado aí pela a sintonia. O pessoal que trabalha nos postos de gasolina, a você que está no seu trabalho, não importa qual seja, sendo honesto, ele dignifica você. Você que está chegando agora no trabalho, bom dia. Para você também que está indo para o trabalho atrasado, mas não liga não, vai com calma, vai tranquilo que o domingo e o feriado você já perdeu mesmo. Antes você passasse o cartão 5 minutos depois, bicho, o domingo ia domingo, e se tivesse feriado também ia, e era descontado nas férias ainda. Antigamente a coisa era pegava mesmo. 5:09, vamos lá. Bateu, tocou lá no fundo, senti o meu mundo pequeno demais. Te esquecer não fui capaz. Hoje a cabeça pirou, uma moto dourada, a moça agarrada naquele rapaz. De esquecer não fui capaz. Ah, se eu pudesse não ver essas coisas bonitas e doidas, as grandes sacadas, o lanche na estrada, essa vontade louca que eu tenho de te ver. As mãos na cintura, aperta, segura, me puxa pra trás. Na sombra, na grama, amando você, tentei te esquecer, mas não fui capaz. As bonitas e doidas, as grandes sacadas, um lanche na estrada, essa vontade louca que eu tenho de te ver. Nas curvas do vento, suas mãos na cintura, aperta, segura, me puxa pra trás. Tá aí, gente, Jacó Pereira Estofado esperando por você hoje lá para trocar o seu sofá. Gente, olha, muito obrigado a todos que estão passando por lá e comprando sofá. Muito obrigado, hein? Estão percebendo que realmente é uma variedade grande de sofá, muito grande. Muito sofá, mais de 200 sofás à pronta entrega. Colchões, poltronas, painel de televisão, tapetes, enfim, uma loja que você vai encontrar o sofá dos seus sonhos. O tamanho certo para você que está pegando seu apartamento agora, não importa o tamanho, nós temos o sofá certo para ele. Tá bom? Ô, gente, acabou o programa. Tô indo embora, feliz da vida, agradecido a Deus. E amanhã a gente volta. Até lá, e daqui a pouquinho a Jacó Pereira Estofado esperando por você. Até lá. Tchau, meu povo! Tchau, minha pova! Tchau, William! E não esqueça, gente, tudo passa. Fui! A Hora da Viola fica por aqui, mas a gente sempre volta. Hora da Viola! A Jacó Pereira Estofados e Colchões tem tudo para deixar a sua casa ainda mais bela e aconchegante. Sofás reclináveis, poltronas, colchões, painéis para TV e muito mais. E o melhor, com preços acessíveis e pagamento facilitado. Deixe agora a sua casa mais bela e aconchegante com a Jacó Pereira Estofados e Colchões. Visite uma de nossas lojas e se surpreenda com a variedade e ótimo atendimento. Via Expressa 4288 e na Rua 3, esquina com a Barroso. WhatsApp 16 99 16-4207. Aqui o futuro é todo dia e a gente faz diferente. Faz juntos, faz diferença. Com a cara de Araraquara, da nossa região, das nossas ruas e bairros. Conteúdo que informa, diverte, emociona, presta serviços e transforma vidas. A gente vai aonde ninguém vai. Briga por você. O mundo está em constante movimento. As pessoas estão em movimento. A Morada está em movimento para acompanhar você. Ao vivo, em todas as telas, todas as plataformas, para maior audiência. Seja onde for. No rádio, na TV, no celular, no computador, nas smart speakers. Sistema Roberto Montoro, o maior grupo de comunicação de Araraquara e região. Seja bem-vindo. A Rádio Morada do Sol Limitada, ZYK 547, AM 640 kHz, ZYD 806, FM 98,1 MHz, Araraquara, Estado de São Paulo, Brasil.